Thank you. Deus, eu vou voar, hein? Esse negócio de liga e desliga aí, ó. Mas não pode meter a mão na lampadinha, ô tio. Tem que segurar na lampada. Mas segura nela. De qualquer jeito, mete os dedão, velho. O que você tá fazendo não, velho? Tá vendo o cantinho. Não pode não, velho. Que rolou com o céu, velho? O cabo já ser jovem. Caixa aqui, ó. Thank you. Thank you. E aí? Essa última música, eu queria agradecer, eu tenho um amigo que beijou essa hora aí, que deixa pra fazer uma bateria hoje. E grande união, Franquinha, galera aí. Tomara que tenha gostado aqui hoje de alguma coisa. Vou passar a ideia com vocês agora aqui. Obrigado mesmo, galera. Tchau, galera. Tá rolando essa pré alternativa aqui. E vocês têm que lembrar o seguinte, que esse mundo aqui já foi terra, já foi água, já foi grama, já foi tudo, bactéria. Vermes venenosos, bandidos, vagabundos e tudo antes disso, isso mesmo, quanto antes disso existia o ódio contra a máquina. Let's go. com máscara, o som tá da mesma, tá ligado? Então tá top. Não, mas agora tá bem. Só tem que dar uma tuitada, velho. Caralho! Vem pro Eric, você pode jogar o computador dele, só pra não estorvar. Quem que é esse aqui? O Eric! Quem é esse, cara? Na rádio, o capivara, o cara meio baixinho, o cabelo liso, assim, tá ligado? Eu acho que ele é HD, mas não sei se ele é LED. É, não é uma vibe. É, o dele tem um. Tem três. Não, o dele é Intel. Mas é, o processador é mais foda, só que o resto é muito bom. Cara, o melhor bagulho do meu PC é 84. Inscrições a partir de segunda-feira. Fechou! Agora um pequeno recado aqui, meu amigo. Pode falar. Pode falar. Aí galera, boa noite. Vai rolar no sábado, dia 24 de setembro, no seminário sobre o debate e sobre as discussões do Coletivo do Estado. Passa municipal, às 14h30. É importante que nós tenhamos vocês para a gente avançar nessa luta. Eu acho muito difícil depois de um jogo.